www.radiofobia.com.br. O site oficial do Arrocha. Não dá pra viver sem seus beijos. Se eu provei do seu amor, foi uma vez e acabou. A primeira vez que te vi, te amei. Hipnose do amor fez me apaixonar. Como é bom sentir teu sabor. Baby, me dá seu amor. Te faço feliz para sempre. Amor, diz o mesmo pra mim. Foi inesquecível viver uma noite de amor e paixão. Não te esqueci. Só em você, onde você está? A mulher que me apaixonei. Baby, me dá seu amor no primeiro raiar da manhã. Quem sabe te faço feliz para sempre. Amor, diz o mesmo pra mim. Inesquecível viver uma noite de amor e paixão. Não te esqueci. Mas a dor da solidão não supera a magia do amor. Do amor e da paixão. Por mais tempo que levar, enquanto eu viver, para sempre vou te amar. Te amo demais, te quero demais. Baby, me dá seu amor no primeiro sabe, te faço feliz para sempre. Amor, diz o mesmo pra mim. Foi inesquecível viver uma noite de amor e paixão. Não te esqueci.